Patrulli Salvador. Diego, ouro 995. Informação, hotel. Ouro 995, identifique voo Ebrod Pelo. Pelo, desça para 4.000 pés. Ajuste no zero no ouro. 995, Ebrod Pelo, desça 4.000. Se vai ajuste. 1.011. 1.011, 995, obrigado. Santos, fala. É o 3171, estou sentindo barulho. Sente. Não tem problema no sistema, eu tenho que chegar ao chão para agora. Salvador, bom dia, Rio 5973, 2-0, autorizado até o piso 150, com informação, hotel. Rio 5973, bom dia, identifique. Foi pro Adiduna, desça para o nível 050. Pro Adiduna para o nível 050, Rio 5973. No 995, desça para 2 mil pés, autorizado LF, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, autorizado LF, no 995. Pro 715, desça para 4 mil pés, o retorno de Pelô, chegada Monf, ajuste no 0 no 1. Chegada 4 mil, na Monf, ligou, vamos fazer um... 04, bom dia. Esse é o nível 050 na chegada. Bom. E o 5973 disse para 2.000 pés, autorizado LF, resposta estabilizada, ajuste no 0.1. Aqui para 2.000 pés, resposta estabilizada na INS, ajuste no 0.1 no 5973. Estabilizando na LS. Torre 1-1-8, decimal 9. 1-1-8, decimal 9-5, voo 1-9-9-5. Torre Salvador, bom dia, com 1-9-9-5. EDS Extreme, dá 1-0. 1-9-9-5, baixou e travou? Ainda não. Reporte baixado e travado, 1011. M11, reportará 9 graus. Dia 297, desça ao 060, chegada boa. Pouso autorizado, 1179. 995, autorizado pouso da 10. Sete, desça ao 070, chegada boa, se identifique. Para 070, chegada boa, se Tomate, autorizado, Guarulhos, nível 320. Decolando 0, curva direita após, no perfil da El, Leda após o Abride. Intercepta para azul 1 no meio, Bravo até azul, após conforme a rota do ponto. Acionando o transponder 5102 e controle Salvador em 120, décima 80. Onda 0 decimal 8 é a frequência do controle, confirme por gentileza o transponder copiado. Onda 02 do controle, 1 2 0 decimal 8. Recorte, mas pronto, portão 8, 3175. Ingressa na Alfa e reporta antes da Juliette. Na Alfa, antes da Juliette, 1995. É 3, passou externa, baixar travada. Todo autorizado, uma centena com 5 nós e o. 973, ciente, dele pouso. Voo no 7 no 5, autorizado LF, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 1, reposto estabilizado. Descendo para 2.000, ajuste no 0 no 1, está autorizado para reposto estabilizado. Voo no 7, 1 no 5. No 7, qual é o indicado? No 7, fazendo 277. Reduza para 240 hoje. Reduza para 240. Portão 10, 9995. Sossega o 10, 995. Você mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 1. 4 mil pés, 0 no 1 no 1, bom, 1804. Vou no 897, informe indicado. 250, mais. Aos 42, direito 129. Alô, 19, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Rio 5973, pousou na sua escuta. 5973, ingressa na Alfa Juliette para o pátio 3, posição prevista 8. Alfa Juliette, posição no pátio número 8. Confirmando posição 8 no pátio de carga, Rio 5973. 1804, reduza para 1809, desça para 2000 pés, autorizado LF, ajuste no 09. Boa noite, 09, 2000 pés, autorizado LF, X-ray, 09, boa noite, 04. Então, 35 no 7, reduza para 2209. Reduzindo para 2209, 35 no 7. 1897, desça para 4000 pés, ajuste no 09. 4000 no 09, 897. Está estabilizado no localizador da X-ray da 90, voo no 715. Chame torre 118 decimal 95 no 715. 2895, grava até daqui a pouco, voo no 715. Salvador, muito bom dia, voo 9715, já está no Índia Serra, tem embaixada travada, já avisa o alcapista. 715, pouso autorizado, 1159. Esperando o pouso, voo 9715. No 897, desça para 2000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado. 97 para 2000, no total estabilizado. 904, interceptando localizador, desmonte. 904, chame torre 118, decimal 95. Boa noite, decimal 95, 904. 35 no 7, vetou para sequenciamento por via direita para 230, está limitado pela magnética 100 de Cibra. Direita, proa 230, limitado pela magnética 100. Correto, desça para 4000 pés, ajuste no 09. Para 4000 com 101 no 1357. No 607, desça para o 050. 050, bom, no 607. Salvador, bom dia, boa noite, 04, final, pista 1-1, baixado, travado. Boa noite, 04, continue, aguarda a pista livre. Até. Salvador, 3-1, para o time, 6 horas, comunicação com a linha Alterna Galeão 9, POB 211. Centro 3171, autorizado táxi até a ponte ferro da pista na 0, via pátio em G Alfa, na ponte ferro Torre 118, da sinal 95, o ajuste no 0 no 2. Bom voo. Saulo Salvador, bom dia, boa noite, 705, livro aberto. Graça na Alfa, chamou antes da Juliette, no 705, bom dia. Na Alfa, tá aguardando a Juliette, boa noite, 705. 80 para 3.000 pés, chama 35, boa noite. 2.000 pés. Para 2.000 pés, chama 35, boa noite. Bono 607, reduza para 220 nós, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. Reduzindo para 220, desceda para 4.000 pés, bono 607. Utilizado 897. 897, chame torre 118, decimal 9. 895, tenho bom dia. No 7, esquerda pro 120, reporte estabilizado. Esquerda pro 120, reportará estabilizado, 35, 7. Put 04 ao 50, direito, 1219. 219, 804. No 607, mantenha presente pro, desça para 2.000 pés. Ajuste o no 012. Mantenha pro, descido para 2.000 pés. Confirma o ajuste, é 1.012? Correto. Obrigado. 17, pouso autorizado, 120 graus, 5.9, 1.012. Leve pouso, o 897, confirmando no 012. Sim. Avisa cargo 6570, bom dia, identifique, desça para o Nino 050 na chegada a Mari. Afirmativo, está autorizado tudo. Voo no 607, reduza para 1702. Então para 179, voo no 607. Controle Salvador, bom dia, está 3153, paciente do hotel. 3153, bom dia, identifique, desça para 4.000 pés, chegada morte, ajuste no 012. 4.000 pés, identificou no 012, é o ajuste. Só para informação, se eu perdeu o contato com o centro na descida. Gente, voo no 607, esquerda para o 120, reporte estabilizado. Esquerda para o 120, reportará estabilizando o voo no 607. Localizador estabilizado, 3597. 3597, torre 118, decimal 95. 118.95, boa. Torre Salvador. Bom dia, Dan 3517, estabilizado na ILS da 1-0. 3517, continua para o próximo pontão, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 3517. Estabilizando no posto localizador, voo 9607. Chame torre 118, desse voo 95. 295607. Torre, bom dia, voo 9607, não fechou. 1897 ao 54, direito, 1219. Direito, 219, voo 1897. Paulo, bom dia, gol 1897, entrou na pista. Bom dia, gol 1897, ingresso na Alfa, Juliette, portão 6. Alfa e Juliette, portão 6, gol 1897. Pouso autorizado, 130 graus, 12 nós. 2 nós. 130 graus, 12 nós. Pouso autorizado, estão no 0, 3, 5, 1, 7. Partiu no 9, confirma. Afirma, está partindo no 9, vou no 7 no 5. Bom dia, voo 9607. 07, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 2, escuta 607. Saudão total mais 294. Mi 1208-9894. Saudão total mais 294. 9894, desça para o 060 chegada mar, identifique. Para o 060 na mar. Salvador, bom dia, Dan 3517, livro a pista. 3517, ingresso na Alfa, reporta antes da Juliette. Gate previsto ao quarto, encontra seu ocupado. Reporta antes da Juliette, Dan 3517. Carro 6570, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado. Passa 6570, desça para 2000, ajustado 1012, reporte estabilizado. 171 na linha mantém 90. Linha mantém 317. Ao 59, direita, 1219. 219, 67. 12, tá? 35, 17. Mandou, bom dia, agora no 607, livro na sua escuta. Na 607, bom dia, ingresso na Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 5. No decolagem autorizado, 150 graus, 7 nós. Rota 3153 após pelo, pode prosseguir via, senhor. 3153, afirmativa. Reduza para 1802. Reduzindo, 3153. Total 9894, curva esquerda para 030, limitado localizador. Reduza para 1802. Total 994, para 030, reduzindo para 180, confirme teste até. Desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro no 0,1. Da 3 mil com milhões. Seu control, good morning, 3171. 0-7-1, climb to flight level 320, perform dial departure, fly direct to Lida. Ok, climb 320, direct to Lida, 3171. Médico Salvador, bom dia, é o Azul, para 201, para Campinas, 340, gente, da informação, Índia. Índia, confere pronto, corpo, Azul, 4201. Pronto, corpo, 30 Campinas, 340, da Coladão na zero, curva direita após, prefiro da El, lê depois o Abride, intercepto pelo Zulu 16, bravo até o Zulu, após conforme a rota do ponto. Vai assinando o transponder 5197, controle Salvador Pérez 120-180. Azul 401, 401, Campina 340, Recordão no zero, por direita, da Eulena, por isso. Vai assinando 5117 e vai chamar 208. Tá correto, portão 1, chama pronto, espero que você não é. Chama pronto, para posicionamento. O atacado 6570, fui LS embaixo travado. 6570, pouso autorizado, pista 10, variável com 5 nós, 1012. Livre pouso na 10, 6570. Salvador, bom dia, Azul 4040, confirmação Índia 340 para Confins. Índia, confere para onde confere, Azul 4040. Azul 4040. 40 Confins, nível 340, da cola da 1-0, curva direita após, perfura da El, Leda após o abride, intercepta após o 1-6. E após conforme a rota do plano, Sana 5111, controle Salvador 120, décimo 80. Está autorizado 340 para Confins, plano 90, curva direita, da aula de bridge, equipe 7 de Luna 6, conforme rota. 5111, o transpondo 208, controle Salvador, azul 4040. 4040, portão 3, chama pronto. Espera que o saneamento e corrigimento correto. Salvador, bom dia. Tá 3153, meia milha do externo, visual com o campo. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, 3153. Valeu, a pista livre, 3153. Sal 9894, torre 118, decimal 95. 9878, mato 5. Pode ir. Sou, bom dia, total 9894. 94, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, reporte externo, baixado e travado. Chamada externo, baixado e travado, 9894. 6570-07, direita, 1219. 6570, ciente, direita, 219. Salvador, 3171. Sotiga. Poderia confirmar as frequências que esse que não está atendendo? Chamou 133-951-260. E aí, vou tentar novamente. 90. Puka. Afirmo, Puka. Confiança, obrigado. Sou Salvador, bom dia, o Asa Cargo 6570, livrando na Gol. 6570 da Aves, ingressa na Alfa, Juliette, para o Pátio 3. A posição prevista é 1-0, posição 10. 6570, seguinte, ingressa na Alfa, Juliette, Pátio 3, posição 1-0, obrigado. Pode 04, Índia, confere agora. interno, baixada travada, total 94. Continue a aproximação, aguarda pista livre. Guardando pista livre, total 994. Salvador, bom dia, 7153, livrou na Eco. 3153, livrou via Fox, ingresso na Alfa, Juliette. Mantenha posição na Juliette, 3153. 7, Alfa, mantenha posição na Juliette, 3153. Salo Apta 6570, confirme ingresso via Juliette, volta pela esquerda para o Pátio 3, confirma? Afirmativo, ingresso via Juliette. Tipo, aos 12, direita 1219. Livrando, 1219, total 929. Tá 9894, reportante da Juliette. Camargo 7153, tá 3153, próxima a Juliette. Gente, mantém a posição antes da Juliette, treino 3153. Posição prevista é a 04, encontra-se ocupada. Gente, vai manter a posição antes da Juliette, treino 3153. Treino 3890, pronto, cópia. Privativo, senhora, prossiga. 30 Recife, 330. Via Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, Boca, Aracaju. Acionando o transponder 5115, controle Salvador em 120, decimal 80. Seado 330, aprovado Recife, conforme, decola da 10, curva esquerda. O perfil da saída Boca, transição Aracaju. Transponder 5115 e o controle 108, da 3890. Era via Upper Whisky 58, é correto, uma pronto, botão 4, pushback e acionamento, tá 3890. Pois afirmativo, já tá pronto a puxar acionamento e pushback. Sim, está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, obrigado. Vou dar um bom dia, Oxené, 62 no mundo. Prossiga na escuta. Copa do Rio, 62 no mundo. Número 2 aguarda, tenho 36, aceita o guarda coordenação. 36. Sente, número 2, prepara da Euleda, Brit. Euleda, Brit, obrigado. Boa noite, 04, autorizado, Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita após, Terceira da El, Leda Bridge, Upper Luna Zero, Smart, Lúcio, Barbacena, depois conforme a rota do plano. Acenando o transponder 5120, controle Salvador em 120, decimal 80. Ótimo, pronto, portão Y, pega acionamento, com 1804. Acionamento 62, 1-1, pronto, cópia. Prossiga, 62-1. Autoridade Galeão, nível 360, prossegue na Upper Zulu 1-0, após a decolagem curva direita, no período da Eule da Bridge, e após fazer conforme a rota do plano. Acionando transponder 5121, controle Salvador 120, decimal 80. 360 para Leão, da Piso 1-0, igual da 10 curva direita, da Eoleza Bridge, 208, 521, Xenemia 2-1. Ótimo, pronto, botão 7, Xenemia 2-1-1. Vamos lá. Para ataque 3890, 82 a bordo, Natal, 4 horas e 10. 3890 em 20 taxa da ponte ferro da piscina 0, direita via Índia, na ponta de espera, torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0, 1-2, bom. Confiante, senhora, direita, Delta Índia, da ponte ferro da 1-0, 1895, 1012, obrigado. Alternativa, Juliette, botão 4, 3153. Juliette 4, 3153. O 9894, ingresso Juliette, posição prevista é 07. Acionamento, portão 3, azul 40.